Esta foi a Valsa das Flores, um fragmento da suíte do balé O Quebra-Nozes de Tchaikovsky, com Lori Mazel à frente da Orquestra de Cleveland.